chocolate. Sexta-feira eu chorei na mesa do bar. Aí você começou a filmar, depois jogou na internet. Ainda escreveu chifrudo na depre. Falou pra mim, bem feito pra você, mas tá de boa, é bola pra frente. Quem nunca chorou porque perdeu um grande amor? Quem nunca ficou com o coração todo partido? Não é nada fácil conviver com essa dor, pois um dia você vai passar por tudo isso. Pode fazer meme de mim, pode rir da minha cara. Quem nunca chorou porque perdeu um grande amor? Pode fazer meme de mim, pode rir da minha cara. Um dia você vai sentir no peito essa dor. FB Composições, o homem do hit. Contatos 71 9160 7544. Quem nunca chorou porque perdeu um grande amor? Quem nunca ficou com o coração todo partido? Não é nada fácil conviver com essa dor, pois um dia você vai passar por tudo isso. De mim, pode rir da minha cara. Quem nunca chorou porque perdeu um grande amor? Pode fazer meme de mim, pode rir da minha cara. Um dia você vai sentir no peito essa dor. Perdeu um grande amor. Pode fazer meme de mim, pode rir da minha cara. Um dia você vai sentir no peito essa dor.